1-3-3-4, lista para 2 no pé, um ajuste no 09, cruzado e emissor que fez a opção no 0, informe estabilizado e reduza para 1-8-0-9. Sim, reduza velocidade. Vespa 2000 com 19, 1-3-3-4. Tá, 3-3-9-8 na escuta. Então, 3398, Neto Gonçalves, autorizado com o pistola 0, vento 1-1-0, grau 05 nós, ajuste altímetro 1-0-9. Pois autorizado, é 3398. Continua a aproximação, número 2 para ponto, pistola 0, ajuste altímetro 1-0-9. Pistola 0-9, aguarda a pista de vigor 1-3-3-4. Voo 0-9-8, está à espera, pronto. Gente, voo 0-9-8, mantém o ponto, espera da pistola 0. Está na frente. No solo 52, autorizar táxi para o pátio 1 e Alfa Juliette no solo 02. Alfa Juliette para 2, tá 3392. Uno 334, autorizado com pistola 0, vento 100 grau 05 nós, ajuste altímetro 1-0-9. Comis 19, estaria em pouso, tá bem, coro 339. 1-0-9-8, usar o comboio da companhia na final da pistola 0. Afirma, 1-0-9-8, após a passagem do comboio da companhia na curva da pistola 0, autorizado a alinhar e manter a pistola 0. O comboio traz a companhia de manter a 1-0-9-8. O mesmo tempo de chegada é o número 4 na aproximação. Chave 3600, reviva. Para 3300. Já está em distância, não, senhorita. 3600, já está com 240, vai receber. O 57, isso para 2 metros, o ajuste 0-1-9. Eu estou dizendo que nessa pista tem o FX-ray da pista 0, estamos estabilizados. 3 metros, 1-0-1-9, FX-ray. Station, autorizado no entorno das 7. Lua 334 no solo, 54 autorizado táxi para Patiolo, via Alfa, Juliette, portão 03, liberando agora um táxi Eco. Fala Juliette, portão 3, voo no 334. Luna 098, autorizado, decolagem pistão na 0, vento na 00 grau 059. Beleza, decolagem pistão na 0, bom 0 na 0. Posição 09, direcionagem para o táxi. 790, 9 milhas, 1 Hermes, posição Buaco 190, passando com a clínica 3,2 mil pés, com 2,2 mil pés. Vai reduzir mais, como já estava batendo 110 aqui? Sim, sim. Controle, bom 098, passando 1.700 pés. Bom 098, contato com a Nicolás, assistindo 370, gestão da PUCA. De PUCA, bom 098, para 370. Com 2,2, passando a expansão do Sevilla, chegada bomba de 1 para o nível de voo 060. 42 no peso e a textura do colovel, qual a possibilidade de controle do colovel? 2000 reportar a estado. Azul 5127. Azul 5127, turno 1-1-2-9-5. 6-2-9-5, obrigado. Você 54 com 171 a bordo, 2 horas de autonomia, observando o salvador, pronto para a 1-3-4 já está aqui até o ponto de espera, via 4-1 no engano, ponto de espera chame próxima, me escuta, ajuste altímetro 1-0-9. Autorizado o táxi de Apache, no ponto de espera, chama nessa frequência, junto com 0-9, ou 3-4. Boa noite, é o Xené, Alfa Vitor e Uniforme. Alfa Vitor e Uniforme, Priscila. Alfa Vitor Uniforme para reboque da ponte 7 para a ponte 6 do pátio 1. Boa noite, eu sou o 57, para estabilizado com o campo avista. Alfa Vitor Uniforme, cliente do aguardo. Azul 5127, trava lotada, pesado com o sistema 0, vento 1-1-0-0-0-8-9. Xuxa altímetro 1-0-9. Calibra pouso azul 5127. Zero nove oito, chama Centro Recife, na frequência 126.85. 126.85, vão 0-9-8. Barra meu alfa, tá vindo de forma autorizada, reboque do gate 07 para o gate 06 do pátio 1. Alfa, vindo de forma direta. Reporte término, o Oxan é alfa, vindo de forma. Reporte ao término, alfa, vindo de forma. São 3-6-0, torre 1-1-8, 18-9-5. 18-9-5, uma boa noite, bom final de semana, Felipe. Claro. Salvador, boa noite, 3600. São 3600, boa noite, continue a aproximação, aguardando pista livre, ajuste de altímetro 1-0-9. É, está aguardando. Gol no 354, mantém o ponto zero da pista no zero. Azul 5127 no solo ao 04, autorizar ataque para parte 1, no via alfa, quilo, controlar o centro do sinalizador, remota prevista 4 Romeu. 341 no via alfa, quilo, é, operação sinalizador, posição prevista 4 Romeu. 5127. O azul 5127 está confirmando a prosseguir para o pátio 3. Pátio 3, 5127. Então 3600 autorizado com o sistema 0, vento 1-1-0 grau 059. Vento livre força 10, até 3600. 1-354, torre. 1-354, fiz algum atualização na final do sistema 0? Assista. 1-354, após a passagem de tráfego, a posição autorizada, alinhar e manter, pistão 0. Após a passagem de tráfego, E o controle mandou essa notificação dessa via chegada a Bonite 1 para o nível de voo 050. Comando 3600, no solo 07, autorizado para o Piritaxi para o Pátio 1 e Alfa Juliette, portão 05. 05360. E Alfa Vitor Uniforme, reboque finalizado na ponte 02, obrigado. Gente, o Alfa Vitor Uniforme do incêndio. O 1354, autorizado para a lista no 0101 até o 052. 5 autorizado para a lista no 0154. Serviço para 2010, o ajuste no 019. Obrigado, meu texto da pequena zero, qual a possibilidade? Sistema 2019, autorizado, né? Venha para 3.4, por nome do Bono 354, decolador 08, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 2080, Bono 354, boa noite. Boa noite. Contato para a decolagem, Super 230, via saída da Puca. Essa é a Puca 230, ó. 1-3-4. Então, 9124, informação Vale Restore, autorizado, prepare saída São Luna, aguardando cópias, vamos checar a sua rota, por gentileza. Ok, 972 na escuta da torre. Tá passando agora o externo, baixa travada, 972. Agora 972, traz o avistado autorizado por sistema 0, vento 100 graus, 059, ajuste de altímetro 1099. Sente autorizado por 10, 1019, 972. É o 9124, exato Salvador para Serra Brava, Golfo Romeu, via Pedro Lula 0, Tabaté, nível de voo autorizado 300. Filha Sul, Rio, Lida Mótima, decola pistão 0 com primeira curva à direita. Transfone 5136, Salvador opera na frequência 120, decimal 80. Tente o TAG 9124, grava pela informação, chame pronto no 10. Bola 972, no solo, no texto, já está excitado, passou no Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, gol 972. Bono 2228. Bono 2228, Bruno. 1195. 295, obrigado, Fernando. 0062, estava 2 ajuste no 019, utilizado com o GLFX 0, para 2 utilizado 1354, chama 7 recife, na frequência 1265. 1265, 9, ajuste atualizado ponto, 190, 1222. Doutor, boa noite, eu posso saber do 2222 da Charlie? Eu estou fazendo um contato para a área da convite. É 9124, livre, está na chama para um táxi. Passa aí 2228, aguarde copa, prepare sair da rua 1. Vem da árvore, 2228. Via Taxi Foxtrot, Alfa Kilo, quando o laudo serve o sinalizador, uma nota prevista 2 Romeu. Alfa Kilo, remoto 2 Romeu, Roma 2 e 3. Série 2228, Cotejo. Série 2228, autorizado 180, Petanquita, Árvore 1, Elefa, Outlor, demorada 10, curva direita, 5140 para o transponder, o controle de 3180, informa que não tem gradiente a terceira. Gente, o passageiro 2228 será reportado ao controle. Passageiro 2228. Torre Salvador. Boa noite, azul 4062, estabilizado ILS, eu sei, eu não zero. Azul 4062, tráfego avistado, autorizado pouso, pistola 0, sim. 0100 grau 049. Autorizado pouso, pistola 0, azul 4062. Azul 4062, loja de altímetro no momento, na 019. Pistola 019, 4062. Corre da 9124, para o táxi BOB 132, 4 horas de Alterna Galeão. Da 9124, ele já táxi até o ponto de espera da pistola 0, via pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame pronto na minha escuta. 10 pontos de espera, chama pronto da 9124. À esquerda, a sua próxima esquerda agora vai ingressar no pátio 3 e aqui a remota é a 2 Romeu, a prevista. passageiro do 2228, pushback acionamento. Passageiro 2228, livre sua nossa Champion Taxi. Livre acionamento, vou entrar para o táxi 2228. Azul 4062, no solo 23, autorizar táxi para o pátio 3, via Foxtrot, táxi Alfa, Kilo, quando lá observa o sinalizador remoto previsto 5 Lima. Fox, Alfa, autorizado a linha EP Polar, 0 vento 100 graus, 049. Aqui de volta, 9124. Solicita táxi PLB 57, 4 horas e 30 de autonomia, alternando Salvador. Passageiro 2228, ele já táxi até o ponto espera da pistola 0, via pátio 1 no Índia. No ponto espera, chame pronto na minha escuta. Ajude o time, entrou na 0, na 9. Ok, autorizado o táxi para o ponto espera da 0, só confirma 76, né? Nove, número 24, decolador 26, chame controle Salvador, na frequência 220-8080. 208, boa noite, Santos, Rio, Santos, Rio, Santos, Rio, Santos, Rio, Santos, Salvador, bom dia, até 9124. Santos, 9124, contato Salvador, decolar, 6300, vou direto Lida, após o Lida. Direto Lida, contato 9124, 3-0-0. É o pátio principal, a Taxi Índia. A Taxi Índia, no ponto espera, vai me chamar na mesquita. O pátio principal, a Taxi Índia, quando pronto, chamará para ser 2228. 4328. Azero 2238, autorizado, alinha circulada, sistema 0, vento no 00 grau 059. Aéreo 2228, decolado aos 31, chame controle de Salvador na frequência 120, decimal 80. 71-2080, parceiro 2228, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, parceiro 2228, decolou, sair da árvore ou não? Saiu 2228, contato na decolagem, subiu pelo nível de voo 8027/1. 7180, só confirmando, a gente não cumpriu a gradiente mínima até 6. Está cancelada a instrução de altitude na sua barba, abono, passou 2228, subiu para 1027. Ok, entendi. Então, cancelada a restrição 3010, acessão agora direto 180 para o parceiro do 2228, muito obrigado. passaria do 2268, foi direto para o Elefa. Direto Elefa, para a passaria do 2268, obrigado. 204, essa identificação, vou direto no médico, para ver se pode chegar da bom médico 1, desse pelo nível de 1050. Salvador, eu passaria 2228, eu solicito a classificação de Júpiter na proa direto de Vitória da Conquista. Vamos tomar. Muito obrigado. Autorizado, vai direto com pista para 3228, muito obrigado. Boa noite, passaria do Delta. Passaria 2222, este é o controle de Salvador, sendo identificação. Mantenha nível de voo 190, ajuste 1099, voo em Mastu. Intercepta a chegada a Man. Questão, dá presente voo em toque e reporte para o vestido. Passaria 2222. Boa sorte, reportará para a vestida. Obrigado. Para o curso localizador, curva à direita, na proa 050, ajuste 1019, livre leve, desce para 2 mil pés, já está estabilizado. Próximo 50, 0 para 2019, reforçamento estabilizado, reverso com 9024. Passaria 2222, desça para 4 mil pés, ajuste 1099. 4 mil, 19, 2222.